Boa tarde, caros ouvintes. Como já se aperceberam, estamos de volta às emissões do programa Leituras e Companhia, um espaço do Agrupamento de Escolas de Ponta Barca, dinamizado por miúdos e graúdos, que é, como quem diz, por alguns professores e alunos. Estamos muito felizes por podermos partilhar este espaço com os nossos ouvintes. Viemos trazer-vos histórias, músicas, poemas, notícias da nossa escola. Fiquem para ouvir. Nota de abertura pelo professor Renato Ferreira. Boa tarde, caros ouvintes. Depois de um pequeno interregno, voltamos a emitir através da Rádio Barca o programa Leituras e Companhia. Este programa é produzido e realizado pela equipa da Biblioteca Escolar com alunos de todos os ciclos e escolas do Agrupamento de Escolas de Ponta Barca, com apoio técnico do curso profissional de Multimédia e do curso profissional de Audiovisuais. A direção da Rádio Barca, mais uma vez, se prontificou a colaborar com este projeto inovador, que envolve toda a comunidade educativa e desenvolve objetivos muito precisos na promoção do livro e da leitura, na captação de novos leitores e respectiva capacitação de competências no âmbito das literacias. Desde o início do ano letivo, que muitos alunos, encarregados de educação e também muitos ouvintes da Rádio Barca nos perguntaram se este programa iria ter continuidade e, se sim, qual a data previsível para o seu início. Pois bem, nós aqui estamos de volta. E para isso contribuiu a direção da escola, não só para dar continuidade a este programa, mas também para o envolvimento de uma equipa que irá certamente dar o seu melhor para a persecução dos objetivos definidos para este projeto. Neste segundo ano de emissão, o nosso programa pretende ser, para além de uma atividade recreativa com alunos, uma estratégia para os motivar para novas aprendizagens em contexto escolar. Tudo faremos para que os nossos colaboradores desenvolvam novas competências, conquistem mais autonomia, alarguem a responsabilidade e assumam o papel de comunicadores. No atual contexto tecnológico, queremos que sejam os nossos alunos também os principais produtores de informação e de conteúdos. Certamente que eles saberão responder ao desafio. Acompanhem as nossas emissões e digam da vossa justiça. Estamos convictos de que a educação consiste em preparar no presente vidas futuras. Importa ter consciência de que no presente é que se fermenta o futuro. Este projeto pretende ser mais um contributo para a implementação do projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Ponta Barca. Finalmente, lembramos que este projeto está em desenvolvimento, receptivo às críticas e às sugestões e aberto a novos colaboradores. Contamos com o apoio de todos. To a life without meaning, O nosso programa de hoje também comemora o Halloween. Os alunos Ana Isabel Pinheiro, Ângela Rodrigues, Sandra Gonçalves, Adriana Souza, Marta Rocha e Soraya Silva, do 8º ano Turmé, fizeram uma recolha sobre este evento que vão partilhar connosco. Sabiam que a origem do Halloween remonta às tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 d.C.? Originalmente, esta festa não tinha relação com as bruxas. Era um festival do calendário celta da Irlanda, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro, e marcava o fim do verão. A Festa dos Mortos era um dos eventos mais importantes desse festival, pois celebrava o que para os cristãos seria o céu e a terra. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. Dizia-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar seus antigos lares e guiar seus familiares rumo a outro mundo. Mas esta é a origem pagã e o Halloween tem também raízes católicas. Sabiam que desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires? 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, denominado Panteão, num templo cristão e dedicou-o a todos os santos. A festa em honra de todos os santos, inicialmente, era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro por ser o dia dedicado à Capela de Todos os Santos, na Basílica de São Pedro, em Roma. No ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como qualquer festa grande, esta também adquiriu a sua celebração vespertina no dia 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallows Eve, ou seja, Vigília de Todos os Santos. Atualmente, o Halloween é celebrado em diversos países, sendo uma festa essencialmente da criançada. Estes pequenos diabinhos mascaram-se com trajes de bruxa ou de outros seres que simbolizam a morte e andam por aí a pregar partidas, dizendo a célebre expressão trick or treat, em português, gostosuras ou travessuras. Está patente na biblioteca do Polo 2 uma exposição alusiva ao Halloween que poderá ser vista até à próxima quarta-feira. Hora do Conto. Com a intenção de dar visibilidade ao Dia Mundial da Poupança, que se comemorou no passado dia 31 de outubro, os alunos do 5º ano Turmé, Ana Pinto, Beatriz Amorim, Luísa Pereira, Maria Lopes, com a colaboração do aluno do 4º ano Turma B, Nuno Costa, prepararam uma história para os mais novos, retirada do livro Era Uma Vez no Mundo da Poupança, que tem por título O Casamento da Carochinha, e vão hoje partilhar connosco. Vês uma linda carochinha, formosa e bonitinha, que enquanto varria a cozinha, encontrou uma moedinha. Contente a carochinha, um vestido novo comprou e a janela cantou. Quem quer casar com esta carochinha, tão formosa e bonitinha, quem quer? Quero eu, disse o cão. E que tens para me dar? Perguntou a carochinha. Tenho esta moedinha, minha carochinha. Sou trabalhador e muito poupado. Um bom lar te posso dar. Cão, diz a carochinha, tens pouco para me dar. Contigo não vou casar. E voltou a cantar. Quem quer casar com esta carochinha? Tão formosa e bonitinha. Quem quer? Quero eu, disse o gato. E que tens para me dar? Perguntou a carochinha. Um sapato de cristal, que condiz com o teu avental. Que tal? não serei eu o ideal. Gato, diz a carochinha, tens pouco para me dar. Contigo não vou casar. E voltou a cantar. Quem quer casar com esta carochinha, tão formosa e bonitinha? Quem quer? Quero eu, disse o burro a zurrar. E que tens para me dar? Perguntou a carochinha. Tenho resmas de palha a fartar. No cantinho iremos ficar. Muito conforto te irei dar. Burro, diz a carochinha. Tens pouco para me dar. Contigo não vou casar. E voltou a cantar. Quem quer casar com esta carochinha? Tão formosa e bonitinha. Quem quer? Quero eu. Disse o João Ratão, de fato novo e todo pimpão, com seu ar de bonacheirão, retoqueou esta canção. Ouro, joias e moedas a brilhar, são os tesouros que te posso dar. Não vai ser preciso poupar, nem sequer trabalhar. Passaremos os dias a gastar. João Ratão, diz a carochinha, com tanto para me dar, contigo irei casar. O dia do casamento chegou. E a carochinha simbolizou. De vestido branco passeou. E quando a igreja chegou, João Ratão não encontrou. Onde estará o meu amado? Porque em tanto tenho esperado. Só pode estar adoentado. Pois se não, já teria chegado. Ou terei eu na minha escolha errado? Na verdade, mal sabia a carochinha o que se passava na sua cozinha. Estava lá o seu amado, na panela debruçado, apenas interessado nos petiscos que lá tinha. De tão guloso que era, revelou o que queria. Afinal, que amor era esse? Ele apenas tinha interesse, pois não havia igual iguaria àquela que via. Que grande cozinheira, esta carochinha. Disso eu sabia. E assim a carochinha chorou. Com João Ratão não casou. Pois eu que na sua escolha errou. Escolheu o marido que a encantou. Apenas por abastado se mostrou. Afinal deveria ter escolhido outro marido. Mas quem deveria ter sido? A carochinha o maior cuidado deveria ter cedido. E havia de ter ouvido o que lhe haviam dito. Poupava a sua moedinha e melhor escolhia o seu preferido. Sem ser preciso poupar ou sem sequer trabalhar, o que poderia a carochinha ganhar? É sempre melhor bem pensar, pois a geneira pode dar. Hora da poesia. Para celebrar a entrada do outono, as professoras Lúcia Ribeiro e Fátima Mesquita vão partilhar hoje connosco alguns bonitos poemas alusivos a esta época do ano. A professora Lúcia Ribeiro vai declamar em primeiro lugar um poema de sua autoria intitulado Outonando e o segundo um poema da autoria de Pablo Neruda sob o título Poemas de Outono. Vamos ouvir. Outonando, de Lúcia Ribeiro. No outonar do corpo florescem desejos de verde vestidos, sonhos de esperança que se querem verdes, mesmo se escuro. Outono no corpo, primavera na alma, simbiose perfeita. Poema de Outono, de Pablo Neruda. Quero apenas cinco coisas. Primeiro é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Agora, a professora Fátima Mesquita vai declamar dois poemas. O primeiro de Miguel Torga, intitulado Outono, e o segundo da autoria de Florbela Espenca, sob o título Ruínas. Outono, de Miguel Torga. Tarde pintada por não sei que pintor, nunca vi tanta cor tão colorida. Se é de morte ou de vida, não é comigo. Eu simplesmente digo que há fantasia neste dia, que o mundo me parece vestido por ciganas adivinhas e que eu gosto de o ver e me apetece ter folhas como as vinhas. Ruínas de Florbela Hispânica. Se é sempre outono no rir das primaveras, castelos, um a um, deixa-os cair, que a vida é um constante derruir de palácios do reino das quimeras. E deixa sobre as ruínas crescer eras, deixa-as beijar as pedras e florir, que a vida é um contínuo destruir de palácios do reino de quimeras. Deixa tombar meus rútilos castelos, tenho ainda mais sonhos para erguê-los mais alto do que as águias pelo ar. Sonhos que tombam, derrocada louca, são como os beijos de uma linda boca. Sonhos, deixa-os tombar, deixa-os tombar. Boa tarde, caros ouvintes. Nesta nossa rubrica semanal Curiosidades da Língua Portuguesa, procuraremos apresentar numa primeira fase algumas curiosidades da língua portuguesa no que diz respeito ao uso de determinadas expressões correntes e, ao mesmo tempo, do significado ou história que as consagrou. Normalmente sabemos utilizá-las em contextos acertados, mas a maior parte das vezes desconhecemos o porquê das ditas expressões. Convém esclarecer que a origem de algumas dessas expressões é ambígua, apresentando versões diferentes para a mesma realidade. Algumas têm origem em episódios mitológicos, outras radicam nos textos bíblicos, outras ainda têm um certo fundo histórico. Outras há que nem uma coisa nem outra. Radicam na Vox Populi, Vox Dei, voz do povo, voz de Deus, que as consagrou no seu linguajar. Importa anotar que algumas expressões têm uma explicação curiosa. E é também interessante verificar que algumas delas não são corretamente ditas, estando sujeitas a algumas corrupções na sua pronúncia. Quem não ouviu falar em casas germinadas? Como se de uma semente a germinar, isto é, a crescer, se tratasse. Hoje, na rubrica Curiosidades da Língua Portuguesa, vamos falar da expressão Caixa de Pandora. Isto é, algo que gera forte curiosidade, mas que é melhor não ser revelado ou estudado. Vejamos então quem foi esta personagem mítica. Pandora foi a mulher enviada por Zeus para punir a raça humana e foi dada como esposa a Epimeteu, que ignorou os avisos de seu irmão Prometeu quanto à sua perigosidade. Pandora, quando veio para a Terra, trouxera consigo uma pequena caixa de ouro colocada por Zeus em sua bagagem. Mal chegou à Terra, Pandora, movida por irresistível curiosidade, acabou por abrir a caixa, libertando assim todos os males que haveriam de afligir a humanidade dali em diante. A dor, o sofrimento, a velhice, a doença, a miséria, a ambição, o ódio, a guerra, a loucura, a mentira, a paixão. No fundo da caixa restou apenas a esperança. A vingança de Zeus estava consumada. Por isso, a caixa de Pandora jamais se deve abrir. Os alunos Cátia Gomes, Beatriz Afonso e Fábio Rodrigues, do 6º ano, turma B, fizeram uma recolha de efemérides ao longo da história, nas datas compreendidas entre 27 de outubro e 1 de novembro, que vão partilhar connosco. Efemérides entre 27 de outubro e 1 de novembro ao longo da história. A 27 de outubro de 1936, o químico Arnold Beckmann patenteia um medidor de pH, fator que indica o caráter ácido ou alcalino de uma substância. A 27 de outubro de 1945, nasce o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, líder sindical e eleito presidente do Brasil em 2002. Em 27 de outubro de 1949, o Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao professor e investigador português Egas Muniz. A 29 de outubro de 1863 é fundada a Cruz Vermelha, movimento internacional para proteção aos feridos e doentes de guerra, lançado por Henri Dunant. Em 30 de outubro de 1411 é assinado o Tratado de Paz de Segóvia entre Portugal e Castela. A 30 de outubro de 1910 morre o fundador da Cruz Vermelha e Prémio Nobel da Paz 1901, o suíço Jean-Henri Dunant. A 30 de outubro de 1938, Orson Welles transmite a versão radiofónica da Guerra dos Mundos, simulando uma reportagem em direto sobre a invasão da Terra por marcianos. A 30 de outubro de 1990, completa-se a abertura do túnel sob o Canal da Mancha. A 31 de outubro de 1896, nasce o maestro português Pedro de Freitas Branco, fundador da Orquestra Sinfónica Nacional. No mesmo dia, é inaugurada a Ponte Dom Luís no Porto. A 31 de outubro de 1902, nasce o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de A Rosa do Povo e O Amor Natural. Em 31 de outubro de 2005, começa a ser emitido o documento único automóvel. A 1 de novembro de 1431, morre Dom Nuno Álvares Pereira. A 1 de novembro de 1509, acontece a apresentação dos frescos de Miguel Ângelo na Capela Sistina às autoridades de Roma. A 1 de novembro de 1604, estreia-se Otelo, de Shakespeare, no Whitehall's Palace, em Londres. A 1 de novembro de 1755, pouco antes das 10 da manhã, um sismo seguido a um maremoto destrói grande parte de Lisboa. A cidade perde um terço dos seus habitantes. A 1 de novembro de 1993, entra em vigor o Tratado de Maastricht, aprovado e ratificado a 11 de dezembro de 1991 pelos Estados da CEE, que passa a designar-se União Europeia. Feels like a flood in my head. In that road keeps on calling me, screaming to everything lying ahead. And it's a winding road. I've been walking for a long time, I still don't know where it goes. And it's a long way home. I've been searching for a long time, I still have hope. I'm gonna find my way home. Mm-hmm. I can see a little house on top of the hill. Long way home, I've been searching for a long time, I still have I've been walking for a long time and still don't know where it celebrou-se no passado dia 31 de outubro o Dia Mundial da Poupança. O Dia Mundial da Poupança foi criado com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar gastos e de amealhar alguma liquidez, de forma a evitar situações de sobreendividamento. A ideia de criar uma data especial para promover a noção de poupança surgiu em outubro de 1924, durante o primeiro Congresso Internacional de Economia em Milão. Muitos portugueses alegam que não fazem qualquer tipo de poupança diária, semanal, mensal ou anual. Contudo, alguns estudos mostram que é em períodos de crise que se registam os maiores índices de poupança. Empresas e familiares portuguesas fazem esforços para reduzir custos e conseguir poupar. Com o aumento dos preços em todos os setores, é de extrema importância que o consumidor saiba racionalizar o seu consumo de forma mais consciente e mais organizada. A todos os nossos ouvintes, lembramos que é possível reduzir alguns gastos nas diversas categorias do orçamento familiar. Oportunamente, aqui no Leituras e Companhia, dedicaremos um programa a este tema. 500 anos de Foral da Terra da Nóbrega. No âmbito das atividades promovidas pelo Agrupamento de Escolas de Ponta Barca, alusivas aos 500 anos de Foral e da Terra da Nóbrega, foram apresentados no passado dia 22 de outubro o documentário Terra da Nóbrega, uma viagem no passado, de Pedro Cerqueira e Luís Areses, assim como a gravura 500 anos de Foral da Terra da Nóbrega, da autoria de Emanuel Cruz. A ação da apresentação aconteceu no âmbito do programa das comemorações dos 500 anos de Foral da Terra da Nóbrega, promovidas pelo Agrupamento. Neste evento estiveram presentes, entre outras individualidades, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca e ainda o atual e o anterior Variadores da Cultura. Os autores das duas obras aproveitaram para fazer um enquadramento do trabalho desenvolvido, tendo em vista a valorização da identidade e da memória coletiva de Ponta Barca através do recurso aos mais diversos suportes e linguagens. Na altura, o professor Luís Areses fez o enquadramento da exposição dos 500 anos de Foral de Ponta Barca, que esteve patente no átrio do Bloco C da Escola Sede, e da produção do documentário em vídeo sobre o mesmo tema, salientando que quem não conhece o passado não merece o presente, e muito menos poderá projetar e ter a intenção do amanhã. A seleção dos vários suportes utilizados procuraram avivar a nossa história e identidade coletivas nos 500 anos anteriores, fazendo uma retrospectiva da evolução do concelho desde 1513 até aos nossos dias. Nas suas intervenções, tanto o diretor do agrupamento, Carlos Louro, como o presidente da Câmara Municipal, Vassalo Abreu, congratularam-se com aquilo que consideraram ser a excelente qualidade dos trabalhos apresentados, fruto da parceria estabelecida entre as duas instituições. Na parte final, foram oferecidas ao presidente da autarquia uma gravura única para o município e 11 gravuras devidamente numeradas, exemplares de uma série exclusiva para os membros do atual e do anterior executivos camarários. Pessoa, poder dar a receber, construir. assim acaba o nosso programa de hoje, em que participamos... participaram os alunos do 4º ano, Turma B, Luana Silva, Maria Gomes, Catarina Gomes, Ana Rita Lopes, Maria Miguel Guzmão, Matilde Gomes, Rita Ribeiro. E ainda Ana Isabel Pinheiro, Ângela Rodrigues, Sandra Gonçalves, Adriana Souza, Marta Rocha, Ariana Alves e Carolina Pereira, do 6º B. E Soraya Silva, do 8º ano, Turma F. Participaram também os professores Fátima Mesquita, Lúcia Ribeiro, António Rocha, Pedro Cerqueira e Renato Ferreira. Esperamos que tenham sido do vosso agrado e prometemos voltar na próxima semana. Social Security number, please. Credit card number, please. Money, please. Money, please. Money, please. Soul, please. Please deposit $85 for the next 3 minutes, please. It's you. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the find hope when I'm let down, not in me. to lose myself for good. I hope to find it in the end, not in me, me, in you, in you. It's all I something in the way.